Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da esteiafonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? De outubro de 2010. A Rádio Antena Web comemora hoje, precisamente, 9 meses e 5 dias. O Canal 2, 2 meses e 1 semana. Eis a concretização de um sonho que demorou 17 anos a ver-se realizado. Esta gravação serve apenas para ficar para a posteridade. São no exato momento em que as minhas palavras vão correndo 23 horas e 12 minutos. Tenho do outro lado do telefone virtual, por exemplo, o Skype, neste caso, Joana Santos. Uma grande amiga, uma fiel companheira e o braço direito da Rádio Antena Web. Modesta, simples, mas que sem dúvida tem dado um enorme contributo para que a Rádio Antena Web seja hoje aquilo que é. Tenho a noção que a qualquer momento posso encontrar alguém que tente opor-se ao meu caminho e destruir este projeto. Tenho igualmente a noção de que a Rádio Antena Web é muito volátil. Depende de muitas circunstâncias e todas elas de grande relevância. Se um dos discos externos que serve de suporte a esta estação a variar, perde-se automaticamente gigas e gigas, milhares, centenas de milhares de músicas. Se a internet falhar, as emissões não vão provar horas. Se o computador avariar, existe um portátil de reserva e de substituição para manter a rádio a funcionar. Mas a grande parte dos meus programas terá de sair do ar até que este volte a estar em forma. São, no preciso momento, 23 horas e 13 minutos. É o términos desta gravação, que fica para a posteridade. 9 de outubro de 2010. Autor, Carlos Bonaparte. Nascido a 28 de março de 1986. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu, edição para este dia 21 de setembro de 2013. É talvez um dos princípios mais sérios do programa, já que é uma gravação que foi feita, como os ouvintes puderam ouvir, a 9 de outubro de 2010 e mais parecia um profeta. Mais parecia, efetivamente, um profeta. Realmente há coisas do outro mundo. E assim abrimos mais uma edição deste nosso espaço radiofónico, o Escolhes Tu, ou Escolho Eu, ou em romeno, como eu disse esta, há uns dias atrás, aqui ao Nuno Miguel, Alegi Tu, ou Alegi Eu, isto é romeno, Choice You, ou Choice Me, em inglês, Choisi. Não importa. Choisi tu ou choisi moi? Choisi toi ou choisi moi? Em francês, escorres tu ou escorro yo? Em espanhol e mais, não sei. Não sabes em alemão como é que se escolher? Eu sei que o teu inglês está muito bem apurado. Não é choice, é choose you or choose either choose me. É a mesma coisa. Falta-te dizer que esta é a emissão número 147 e depois de duas emissões quase na íntegra sérias, e ele vem com um discurso de Choji, já vim estragar tudo. Há duas semanas a emissão foi histórica, porque cumpriu pela primeira vez 90 minutos. Sim. Na semana passada a emissão histórica foi, porque foi a emissão mais curta de sempre, desde que passámos oficialmente para 90 minutos. 1 hora e 8. Ah, sério? Ui. Portanto, está muito certo, vamos continuar nesse ritmo, que assim é que é bom. Está lá a música já. Vambora, vamos, está bom. Ah, não. Então, e o Carlos está bom neste sábado 21 de setembro? Está tudo bem? Está tudo na categoria? Estamos a mudar do verão para o outono, é verdade? É hoje, não é? Amanhã? É verdade, é hoje. Já foi ontem. É hoje. É hoje. Muito bem. Então hoje é o primeiro dia de outono. Ou é hoje amanhã? É o primeiro dia do resto do outono. Mas é hoje, amanhã? É hoje, já mudou hoje. Então nem dia que é 23 de setembro, o início do outono. Ah, já mudou hoje. Está bem, pronto. Tá bem. Este ano mudou hoje. Ah, este ano mudou hoje também. Porque o verão foi mais frio. Portanto, sim. Já estávamos, o outono já só estava. Olha, por acaso, aqueles que os franceses preveram há quase 3 meses, claro que houve dias quentes, mas tendo em conta a média, até foi o verão mais fresco que o habitual. Mais fresco que o habitual, acredito. Mais fresco mais frio dos últimos 200 anos. Porque tu estavas cá nos últimos 200 anos para comprovar, não é? Não, mas estive cá, estou cá há 27 e já presenciei verões mais frios. Depende. Aqui em Vila Nova de Cagaia, se calhar era assim, noutros sítios, se calhar não. Bom, e mais, o carro está bom? Está bom, é uma categoria, sempre andar. Ah, se bom. É o que é, o que é. Demora. Pronto, isto está tudo. Está tudo. Até pronto. Vamos agradecer aos outros. Ora bem, vamos lá para a música de hoje. A câmera está aqui, não é? É. Pronto. Então vamos lá à primeira música de hoje. Que de certa parte é o resumo da minha semana. Embora a música foi gravada na semana passada. Mas é o embora resumo. A música tenha sido. É a mesma coisa. Tenha sido gravada. Eu estou a desaprender português. Estou a aprender romeno, estou a aprender. É verdade, o Carlos tem uma novidade para vos dar, de última hora. Diz lá. Pois é. Participaste num concurso de uma rádio romena. Espetacular. É verdade. Temos gente importante aqui. Não, senhora. Mais. O que é que eu ia dizer? Embora a música foi gravada. Tenha sido gravada na semana passada. Mas acaba por ser para esta semana. Porque foi uma semana realmente muito intensa, com muitos acontecimentos. E o que eu posso dizer é... Primeiro... digamos que esta música é importante por vários sentidos, para esta semana e para, portanto, para o último mês e meio. Em que, realmente, eu pude dar-me conta dos... digamos... dos verdadeiros amigos. Não é que eu não soubesse que eles existiam, mas foram precisos mais do que nunca e estiveram mais do que nunca. Simultaneamente, esta foi a semana em que eu tive mais provas físicas de amizade. Físicas, vamos chamar assim, de amizade. Provas concretas de amizade, se quisermos ir por aí. Não é que eu precisasse delas para saber da pessoa, que a pessoa que me ajudou era um amigo, mas, efetivamente, foram provas. Foram coisas que aconteceram. Foram acontecimentos. Simultaneamente tive a maior perda, e por muito que isto possa parecer exagero aqui para o Nuno Miguel, tive a maior perda até à data, tive a maior perda da minha vida. E em todos esses momentos, quer no momento em que mais precisei de ajuda, quer no momento em que sofri a maior perda da minha vida, até à data, repito, felizmente ainda tenho os meus pais comigo, felizmente os meus filhos estão bem de saúde, ainda ninguém morreu, ainda não fui para a rua, portanto, daí acho que se consegue perceber porque eu estou a dizer que esta é até à data. Não estou a dramatizar, estou apenas a dizer uma coisa que é verdade, tendo bem na consciência das coisas. Feito parte também à perda da minha vida até hoje, e tudo mesmo na semana, isto para dizer que nesse aspecto, ou seja, na altura em que eu mais precisei de amigos, eu posso-vos dizer, falei neste mês e meio com apenas e só com 5 pessoas. E dessas 5 pessoas, uma constituiu a maior perda da minha vida e as outras 4, o ânimo, o incentivo, o apoio, a concretização de factos quando é preciso. E eu posso-te dizer que eu tenho muita sorte, porque tenho 4 verdadeiros amigos. E atenção, porque quatro verdadeiros amigos, uma recentemente, há um ano e pouco, outra há 8 anos, outra há 10 e outra há 19. E a música, especialmente dedicada a esta pessoa de 19 anos, que, 19 anos, que agora tem 26. Posso ser a tua idade? 88. 88, é isso. Vi ali mal no VI. No que é o... no cu. Exatamente, igual no... igual no cu. No cartão único. É, no cartão dos cidadãos, não é? É isso, é isso. Não sei se é curto-circuito. Exatamente. Creative Commons. Porque eu poderia estar aqui com vocês até logo. Sim. Até logo. Porque é, sem dúvida, a única pessoa que pode fazer muito e faz muito. Muito mais até do que aquilo que eu alguma vez esperei de uma pessoa. E portanto... Realmente trazer dois artifícios é um sacrifício do caraças. É fazer muito como o caraças. É, então, se quiseres ver por aí, é para tu veres até hoje o que é que fizeram por mim. Não, até gostou de dizer, no teu contexto eu entendo, porque não estás habituado a que faça coisas por ti. Mas não é nada, o que os outros estão a fazer não é nada de extraordinário, nem mesmo, muito, nem grande sacrifício. E ao mesmo, basta, aquilo da primeira vez até pedi, olha, podes-me ajudar a comprar isto? E no dia a seguir, cá estava. Mas é que depois da segunda vez nem sequer pedi nada. Só disse que tinha de arranjar, nem sequer pedi nada, nem comprar, nem diretamente. Mas mesmo assim, no dia a seguir, já cá estava. E realmente, pronto, é daquelas coisas. Eu faço um balanço de todo este tempo e que sorte que eu tenho em ter quatro verdadeiros amigos. Muita gente não se pode dar ao luxo disso, não é? É que, ainda que sendo dois em Portugal, um em Gaia, outro no Algarve, vocês já ouviram também, que Algarve é Jona, porque já ouviram aqui na gravação. Portanto, um aqui, que é o Nuno, outro no Algarve. Outra em França e outra na Roménia. Portanto, vocês estão a ver que nos outros muito perto. Tirando o Nuno, está tudo... Ou seja, o Nuno mais está tudo muito perto. Mas ainda assim... Ah, e agora aqui, fiz aqui uma injustiça, porque não fiz aqui a referência à Catarina. Mas também está em Lisboa, também está longe. Não é de lá, mas está lá. Portanto, e o que eu posso dizer é obrigado, muito obrigado. Aliás, foi precisamente os amigos, ou foram precisamente os amigos, que inspiraram o surgimento dessa melodia, que eu gravei na semana passada. Portanto, o que vocês vão ouvir é um tema cuja música não é original minha, mas a melodia acaba por ser. Tirando ali aquela guitarrada, que taca tudo. Tirando essas outras que eu dei à música, não dá para perceber qual é que é. E pronto, vamos ouvir uma música chamada Muito Obrigado. No fundo, é uma letra muito simples, porque fala das coisas, digamos... Fala da lei da vida, que é quando estamos mal, precisamos que alguém esteja connosco. Não é? É conveniente que alguém esteja connosco, para nos ajudar. Não é? E a todos aqueles que me ajudam, um muito obrigado. A letra é só isto, basicamente a letra é só isto. É uma coisa simples para pessoas que dão uma das coisas mais complexas que a vida tem, que é a amizade. Aquela mesmo, verdadeira, não é companheirismo momentâneo, é amizade. Para vocês os quatro, muito obrigado. E para os ouvintes, obrigado por terem ouvido também esta emissão. Compreendes, muito obrigado. A ti que me defendes, muito obrigado. A ti que me das a mão e estás ao meu lado. A ti, somente a ti, muito obrigado. As voltas que a vida dá. momento é importante termos quem nos acompanha, um amigo, um amor, que com muita lealdade nos ajuda a enfrentar as voltas que a vida dá e a dor que ela nos traz. A ti que me compreendes, muito obrigado. A ti que me defendes, muito obrigado. A ti que me dás a mão, estás ao meu lado. A ti, somente a ti, muito obrigado. Dás a mão, estás ao meu lado. A ti, somente a ti, muito obrigado. Eu estive calado nos minutos anteriores à música porque, além de respeitar o sentimento, a verdadeira devoção e gratidão do Carlos Bonaparte, além disso, eu estava à espera que ele dissesse o verdadeiro motivo da escolha desta música, que não disse, portanto vou ter de ser eu a revelar. É com esta música que o Carlos Bonaparte passa a estar isolado na lista dos artistas que já passaram por este programa, porque ele estava empatado com os genéricos de programas televisivos, de séries, de desenhos animados, 15 músicas cada um. Agora Carlos Bonaparte passa a ter 16, mais uma que o genérico. Portanto, um liderado, vocês não estão a ver, mas ele já está aqui a bater palmas, a saltar na cadeira e todo contente, porque já está sozinho na liderança. Ora, eu pensei no assunto, quando escolhi a música. Claro que pensaste, que novidade. Não, mas até pensei no sentido de, epá, eu não queria ser assim tanto. Por acaso pensei nisso, mas pensei, não, esta é a mesma música mais adequada, vai ter mesmo que ser. Sim, sim. Isto depois de ter sido a emissão de 90 minutos e a emissão mais curta desde que passámos para 90 minutos, hoje também está a ser uma emissão histórica, porque não é propriamente comum, nem me lembro da última vez que isto aconteceu, estarmos três locutores aqui. Um vai ficar no silêncio e ainda está. Mas há aqui a nossa mascote que está aqui no meio muito sossegadinha, vocês nem se apercebem. Portanto, não te distraias, deixa de estar quietinho. Portanto, é para os ouvintes terem noção que estão três locutores e não dois. Só são dois, mas são três. E já agora a emissão da semana passada foi 1 minuto, 1 hora, 8 minutos e 25 segundos. Para tu ficares a saber direitinho. Tu e os ouvintes, yeah. Para quem não conhece. Yeah. Curiosamente, eu vou escolher aqui uma resposta que tem muito a ver, quer com o estilo, não com o contexto simbólico, o significado dos versos, mas com o contexto... Vai escolher os teus olhos castanhos. Não. Mas com, além do estilo musical, o contexto musical, eu explico já. A música ideal para responder a isto seria um original meu, só com guitarra, e chamado Obrigado. Mas já passou aqui até duas vezes. É uma música também histórica, porque foi a única música até hoje, quase 3 anos de programa, a única música que foi tocada ao vivo e cantada ao vivo neste programa. E o Carlos fez propósito porque foi no dia 17 de setembro. Fez na quarta-feira. Na terça-feira fez 2 anos. Na terça-feira fez 2 anos que eu apresentei Obrigado, tocado mesmo aqui junto ao microfone com guitarra e eu a cantar a música Obrigado. Por acaso era... Depois de um jantar em que eu depois até que me ficava mal disposto porque me deitei. Exatamente. Por acaso, um obrigado centrado e dedicado ao cantor do Muito Obrigado, não deixa de ter a sua piada. Aliás, e é engraçado porque a música do Muito Obrigado é especialmente dedicada, que por lá não disse isso, mas deu para perceber pela forma como falei, acho eu. Que a música é especialmente dedicada ao autor da música Obrigado. Tu disseste ao bocado, quando falaste nos 19 anos e não sei o quê. Ah, pronto. Ah, pronto. Então disse. Já agora, só uma questão que eu quero dizer. Um ponto que eu quero aqui... Faz preciso... Então fez no dia 18 de setembro, 2 anos, que o autor da música Obrigado me disse uma frase histórica. Estava só me enganando. Que foi... Uma frase, enfim, uma filosofia. Que foi a mais depressa. Penso nas coisas... Foi já nessa altura. Foi no dia 18 de setembro. Então, porque foi no chegas desse, ao fim do dia. É, e penso mais depressa nas coisas más. Até foi pensando que eu disse, não sei ter sentido, não. Até te esqueces das coisas boas que aconteceram. Sim, exatamente. E realmente foi aí que eu comecei a pensar ainda mais no assunto. Pronto, está, hoje é tudo histórico, acabou. Pronto, já não falo mais. O Obrigado, além do dia 17 de setembro de 2011, ser tocado ao vivo, eu trouxe a versão de estúdio já este ano. Foi a minha última escolha, dia 30 de março de 2013. Ou seja, há quase meio ano que eu não trago originais meus. Bom, vou trazer uma música cantada por um Sérgio Nunes. Porquê? Porque eu sou contra... Não é ser contra, eu... Quem faz, deixa fazer. Não há a mandar na vida musical nos outros. Mas eu não sou apologista de pegar em músicas já existentes para criar letras nossas. Foi o que o Carlos fez nesta, uma melodia já criada. Eu até hoje só fiz isso uma vez. Ainda bem que não temos aqui uma câmera para vocês verem onde é que eu estou a ser. Bom. Só fiz isso uma vez com a música Love Story, que apresentei no Storytelling. Foi a penúltima, se o Carlos se lembra. Foi a penúltima música. Não sabia que era a penúltima, mas sim lembro-me perfeitamente. Não, fiz duas. Fiz duas. Uma Love Story e outra com o Requiem Mozart, que isso é que foi uma categoria. Ah. É o guardou. Mas, e já crio músicas, há menos tempo que o Carlos, mas já crio músicas há quase uma década e essas foram as exceções. Quero pegar em um dia já fez e tal. Mas, ainda em 2001, quando eu ainda não, nem tocava guitarra, nem quanto mais andar a criar músicas, quando eu ainda não criava esses meus originais musicais, criei uns versos, não tenho aqui, mas criei uns versos para a música que vamos ouvir. E eu lembro perfeitamente onde estava. Estava até Vila Nova de Gaia, aqui numa zona perto. Onde estava quando comecei a pensar, a magicar cá na minha cabeça, os versos para essa música. Não sei porque é que naquela tarde, final de tarde de 2011, acho que foi em janeiro, lembrei-me... 2001. Lembrei-me dessa música, mas... Não sei, comecei a pegar nisso e comecei a criar. Que em vez de ser, e àquela hora por ela marcada de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria, eu, sei lá, dizia que àquela hora ele sabia o sítio onde ela ia passar, e ele quer eu. Ele sabia o sítio onde ela ia passar e então ia para lá esperar. Não queres, parece música cantada para mim? É que eu também canto. Não, muito obrigado. De certeza. 16 já chega. Muito obrigado. 16 já chega, muito obrigado. É um trocadilho do carilho muito exatamente, bom. Exatamente. Esta música também tem... Faz-me lembrar da morte repentina do... Deixa uma cabeçada do microfone, mas também... Isso que eu vi foi uma cabeçada, literal, uma cabeçada do microfone. Ah, mas de baixo para cima, com categoria. Lembro-me do falecimento do Sérgio Nunes, que foi um choque musical em Portugal há uns anos. Pois foi. E também me lembra, esta música era incluída numa peça de teatro em que eu participava, que era dos momentos coreográficos, que era uma... Eu já falei aqui nele. Não sei se lembras quando eu comentei que um colega nosso morreu o pai naquela noite e ele continuou e foi para o palco e exibiu-se como o seu costume. Não te lembras? Lembro-me perfeitamente. Ah, não lembro. Esse mesmo rapaz... Rapaz, bem mais do que não. Esse mesmo rapaz protagonizava o momento mais bonito em termos coreográficos e em termos da minha perspectiva daquela peça, já para aí de 2001 também, precisamente também na altura. Era ele que o protagonizava com esta música. É a Lenda da Fonte. Vai ser cantada pelo Sérgio Nunes. Pode ser. Pode ser. Maria do Monte, nascida e criada na encruzilhada que fica de fronte na fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte. Descia o monte, uma rapariga. madrugada, de noite ou de dia. O Chico da Nora, na encruzilhada, esperava a Maria. Seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada. Matar de desejo, assim de com beijo, na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada não veio a Maria. Hora marcada, em seus olhos divinos, para sempre fechou. Aldeia rezou, tocar os sinos. E a fonte secou. E àquela hora, por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava a Maria. Mas, ó santo Deus, escureceram-se os céus, finou-se a beldade. E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Escureceram-se os céus, finou-se a beldade. E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de na década de 1990, uma cantora chamada Carla, de seu nome artístico, Romana. A jovem cantora, que tinha mais piercings do que células no corpo, rapidamente se infiltrou no mundo da música popular portuguesa, na altura também denominada música pimba. Tá bem, mas ela não tinha poucas células porque tinha-se cruzado com o céu. Exatamente. Ela foi uma das personagens. Ela era a Bulma no Son Goku. Pois é. No Dragon Ball. Pois sim. É. Não era nada. Perdão. Quando é que isso aconteceu? Mas isso foi mesmo. E então, infiltrou-se na música pimba. Infiltrou-se na música pimba, não é? Na música popular portuguesa. E se juntares infiltrar e a seguir pimba, é um bocado. um bocado arriscado. Entrou na música pimba, para ser mais correto. Não é? Ela meteu-se ali dentro. Ele foi... Já percebi. Pronto. Estás a ver? Tu vais um... Tu quando comprava... Sabes o que é que acontecia com os discos da Romana? O que é? Da Romana e não só, mas também da Romana. Ali nas discotecas, pronto, nestas lojas de música. Oh, aquilo era um entra e sai do caraças. Eram os produtores a trazer os discos e os clientes a levá-los. Quais boa parte? Andou a escutar a Rádio Playboy ontem à noite. Não, a Rádio Porno.twitter. Acho que não existe. Ah, mas sabes que existia. Existiu, existiu. Como é que chama? Sabes o nome? Porno.twitter. É, categoria. Bem, e a Romana? Isso é show em onda. Também havia Romanas nesse canal, não era? romanas. Romenas, romanas. Vem tudo. Ucraniana. Alemãs. E a Freifrei. E a Freifrei. 96. Max. Pronto, era por aí. Romana, música. Pronto, a música chama-se Quem Vê Caras Não Vê Corações. Mas cientificamente é lógico. Não é isso, estavas a dizer que apareceu romana, não é? Ah, pois, já tinha coisa. Já acabou. Portanto, apareceu a cantora romana e desde logo se infiltrou, digamos assim, no mundo da música popular portuguesa. E eu digo infiltrou porque naquela altura eram muitos artistas que estavam a surgir. Ou outros a dar nas vistas. Não é? O José Malhou um bocadinho antes, a Ágata, enfim, atrás. Ruth Marlene, enfim. Não é romana que é a sobrinha da Ágata. É, não. É. A Ágata é madrinha de música da... Ah, estava a dizer que era familiar, mesmo. Não. Que eu saiba, não. É só madrinha de música, não madrinha de... Sim. Pronto. Isto para dizer que... Portanto, surgiu o primeiro disco, que na minha opinião foi o melhor da Romana, que trazia música e por acaso se tornou imortal, que é o... Continua chamando-me assim, bebê! Que agora andam a aproveitar para andar no top, no número 1 do top e a fazer concertos no pavilhão Atlântico. Ah, é? Essa gente muito criativa e muito bonita tem direito a ir... Ela a ir já chegou a isso? Vai chegar, já está a anunciar o concerto dela no pavilhão Atlântico. Chassa. Sabes como é? Isto, gente muito trabalhadora e muito séria tem direito a ir lá. Há na boa deles a esforçarem-se, a originais seus em trabalho para chegar lá e outros assim em 2 meses. E eu que até gostava da atriz. Ah. Enfim. Eu gostava, tinha-lhe respeito. É, fazer, é uma pouca bravinha. Está bem. É um pouco que o Pavinho gosta. Pronto. Isto para dizer. Mas lá tem um original. Mas isto para dizer o quê? Grande coisa. Então, mas como é que começaram as humanidades? Não foi assim. Tiveram um original e o resto não foram versões. Pronto. Também dá. Sim. E então isto para dizer o quê? Portanto, surgiu esse disco, na minha opinião foi o melhor dela, porque tem vários temas que são interessantes. E há uma coisa que eu gosto, são temas... O CD chamava-se Bebê. Pronto. E quantos anos é que ela tinha? Tinha, acho que tinha 15 ou 16. 14. 14 anos, era isso. Ela só tem 32 anos. Só. É verdade. Ela tinha... Em 1996. Ou isso. Ela tinha 14 anos quando lançou o disco. E a verdade é que a jovem cantora... A verdade é que a jovem cantora tem 32. Nasci em 81. Ah, então na altura já tinha... Ah, 14, não tinha chegado a julho. Ainda ia fazer 15, está bem. Pronto, até mais gastava, é mais para os 15, como eu disse. De todas formas... Não, mas não é mais para... Quando é quase, estamos quase a fazer 4 anos. Quando é que o disco saiu? Sei lá. Se o disco saiu em fevereiro... De 2000. Não interessa, tinha 14, não tinha chegado ao dia 23 de julho, não é 15. Está bem, se dizer, ai de julho. Sim. Então, se sou fim. Ah, continua. Pronto, 14, 15 anos. Tinha 14 anos, pronto, isto para dizer o quê? Ela. Pronto, para mim, foi, na minha opinião, foi o melhor disco dela, e porquê? Ela conseguiu. Primeiro, vender, ou seja, aquela música que permite-me para vender, não é? E depois surgiram outras no disco. Estou farta de te ver. Sou eu. Acho que se chama Diz-me Coração, a última. Ou uma das últimas. Qual dos dois amo? Uma coisa assim de género, enfim. Ou o que é certo é que o disco tem faixas muito interessantes. Tem faixas que, ao mesmo tempo que são adolescentes, são faixas interessantes. E tem sempre uma coisa boa para nos ensinar. Há uma que ela faz que é com respeito à droga. Canta não canta sozinha. Mas canta com outra pessoa no disco, mas... Pronto. Mas isto tudo para dizer o quê? Primeiro, faz-me lembrar no tempo em que um adolescente já tinha alguma inteligência. Hoje eles ainda não têm. Têm mais acesso, mas não têm tanta cabeça. Generalizações. Sim, claro. Ah. Estamos a falar de generalizações. Não são todos. Não estamos a falar de casos específicos. Ah. É? Mas ela fez músicas porque é que ela vendeu? Porque a forma como ela falava identificava, fazia com que muita gente se identificasse com ela. E porque estavam ligados à espacial, que era uma editora que sabia espalhar-se. Está bem, mas não é tanto como agora. Agora tem ainda mais. porque na altura agora há muito menos editoras. Portanto, não é, esse não era um fator tão decisivo como é agora. Nem todos os artistas se engraram. Tu vês, por exemplo, o António Rosa, que vendia muito. E quem é que é o António Rosa para a história? Nada. Está bem, está bem. Não é? A Romana é. Porque ela fez letras com que as pessoas se identificaram. Não é? A única música que o António Rosa fez foi o Telemóvel. Telemóvel para aqui. Então sim, é para mim. Pronto. De resto, não houve mais nada. Pronto. E isto tudo para dizer o quê? Para dizer que esta música acabou por ganhar a seu tempo, na minha vida, algo muito importante. Mas por ser muito importante, que é quem vê caras não vê corações, que é como se chama a música. E ao mesmo tempo é uma das faixas também do disco, a faixa número 10, número 9, algo por aí. E é uma das músicas que realmente tem, não sei explicar, tem mesmo tudo a ver comigo. Uma pessoa que, para todos os efeitos, não vê a cara da pessoa, porque eu não vejo a cara, nunca vi a cara de ninguém. Só que, digamos que é como ver a cara do coração. Ou seja, a pessoa há pessoas que me conseguiram convencer, de certa parte, mas dessas pessoas, só uma, aquela que ironicamente mais mal me fez, sem querer, enfim, não interessa. Mas aquela que mais mal me fez foi a única que ficou. Ou seja, a cara menos bonita foi o coração mais verdadeiro. Não é a cara expressão facial, mas é a cara, aquilo que inicialmente se revelou. Ou seja, aliás, aquilo que eu vi inicialmente. Não é? Aquilo que eu vi inicialmente foi todas a menos bonita. E foi ao mesmo tempo a única, não foi a mais, foi a única que ficou comigo. Das restantes, pessoas aparentemente normais, mas que acabaram por se revelar a seu tempo cruéis. Com umas eu agi mal, com outras não, enfim, não interessa. Mas nenhuma delas ficou. E realmente, quem vê caras não vê corações, isto refere-se a muitas coisas. Eu, ao princípio, eu tenho uma amiga muito especial que, ao princípio, senti que era uma boa companhia, que era uma pessoa muito bem disposta e tudo mais. E pouco a pouco ela fez uma coisa que não me recordo assim ninguém ter feito, tirando estas pessoas que já aqui fiz referência, nem na entrevista anterior, que foi dar-me a conhecer, primeiro que tudo, dar-me a conhecer a sua vida. Ou seja, olha, este é o meu mundo, eu gostava que tu entrasses nele. Até para ser sincero, acho que todas as amizades que eu tive começaram um bocadinho mais ao contrário. Fui eu o primeiro a abrir as portas. Ou seja, olha, este é ou porque precisava desabafar, ou porque contava, porque eu falava muito. Mas nesse caso específico aconteceu precisamente ao contrário. E hoje, ou seja, uma das pessoas que aparentemente poderia até ser das mais debilitadas foi a pessoa que, ou uma das pessoas que me deu mais força e que me vai dando mais força diariamente. Portanto, é mesmo isso. Quem vê caras não vê corações, neste caso. Quem vê, ou seja, neste caso, o princípio, a cara é o princípio. E eu tenho falhado muito nesse aspecto, mas realmente, quem vê caras não vê corações, e eu aprendi muito com isso, e por isso esta música, a seu tempo, tem sido importante para mim. E pronto, vamos ouvi-la. Romana interpretará Quem Vê Caras Não Vê, de certeza, quando o título é este. É, Quem Vê Caras Não Vê Corações. Podes ir pesquisar por aí. Ah, não preciso. Não, doutor, vamos embora. Vamos embora. Quando te vi, gostei de ti. Logo pensei e acreditei, não me enganar. Por ilusão, louca paixão, depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões, como aquela que eu tive com chão depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões, como aquela que eu tive contigo. Confiei no teu rosto lindo. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. Uma melodia que por acaso até vai estragar o esquema 2, porque vai ser a única estrangeira 2. Mais uma cabeçada no microfone. Vai estragar o esquema, em vez de termos 6 portuguesas, vamos ter 5 portuguesas e uma estrangeira vindo dos Estados Unidos da América. Motivo principal para eu ter escolhido o referido agrupamento musical é que esta música vai pertencer a um grupo que foi o primeiro artista a ser ouvido nos Escolhes Tu, escolho eu. Na altura estamos quase a fazer 3 anos, lembrei-me de fazer uma referência ao início deste programa. Os Backstreet Boys ocuparam as duas primeiras escolhas no dia 5 de outubro de 2010 com... quê? Shape of My Heart. E Show Me the Meaning of Being Lonely. Escolhas de Carlos Bonaparte e o Nuno Miguel, respectivamente. Depois apareceram com It's True, The Call... O Shape of My Heart fez parte do aniversário, foi logo a primeira. Depois Larger Than Life e segue-se agora mais uma música deles. Porquê esta música, além daquilo que eu já disse? Desde logo faz reportar o ano mágico do Carlos Bonaparte, 1999. Single lançado no dia 12 de abril de 1999, gravado no ano anterior do álbum Millennium. E faz-me reportar uma coisa. Eu ao cabo sorri, não fiz barulho, mas durante a intervenção anterior do Carlos, aqui ao lado, do outro lado da avenida do estúdio número 3, estavam duas jovens, uma delas ainda criança, a regressar da escola. Sim, porque aqui em Gaia também há aulas ao sábado. Isto... Eu vi os passos e olhei e estavam as duas, uma delas, a mais nova, a subir as escadas com a mochila às costas. Sorri porque eu lembrei-me logo. Isto faz parte das minhas recordações que traz esta música. Andava eu no meu 6º ano, que eu reprovei 50 vezes no 6º ano, aos 70 e tal anos andava no 6º. E o regressar da escola até à casa dos meus avós, que era onde havia TV a cabo, colocava-se na MTV, que música é que estava a dar? Esta que estamos a ouvir de fundo. Tell me why ain't nothing but mountains. Faz-me lembrar um contexto, isto em 1999, em que as raparigas, sobretudo, gostavam muito desta música e tal, e nós aproveitávamos esta música para gerar conversa e começar a comentar assuntos musicais com elas. E faz lembrar também a altura em que os nossos principais problemas era quando uma rapariga da nossa turma, ou do nosso grupo, ou quê, não nos olhava como a gente queria, que era um desastre. Todo este ambiente envolvente que traz o I Want It That Way fez-me escolher este single, mais um do Max Martin, um produtor pop muito conhecido, ligado aqui à amiga do Carlos, a Britney Spears. Esse sueco, acho que é sueco, Max Martin, não é? Acho que é. Portanto, tu és o meu fogo, aquela especial, o desejo, acredita quando digo que eu quero que seja assim e tal e tal. Mas nós somos de dois mundos diferentes e eu não consigo chegar ao teu coração. Muito bem. Portanto, vamos lá à nossa pré-adolescência. É, já adolescência. Recordar outros tempos e fazer uma referência ao primeiro grupo a ser escutado nos sons, nos Escolhes Tu ou Escolho Eu. Já agora... Diga, faz favor. Esta é a música número 4 da minha primeira cassete de vídeo, gravada no dia 2 de julho de 1999, na parte da manhã ainda. Ah, como é que tu sabes isto? Eu lembro desse momento, foi um momento lindíssimo. Também começou a quarta música. Começar às 9 da manhã a gravar a música da Micaela. E eu gostei, depois foi Shania Twain, da Don't Impress Me Much, depois foi... como é que se chama? My Love, My Is Your Love. Da também já passou, pronto. Faltava aqui a quarta, o pódio já tinha passado. Pronto. My Love Is Your Love, do Whitney Houston, que é o tema que vamos ouvir a seguir e a seguir. Vem o intervalo. Lá está. Essa música improvisada foi a que deu origem ao Obrigado. E tu hoje escolheste muito Obrigado. Certo? Exatamente. A seguir ao My Love Is Your Love, na tua cassete de vídeo, foi o que deu origem a isto. Quer dizer, se tu não tivesse My Love Is Your Love, vê se compreendes o meu raciocínio, o meu esquema. Se tu não tivesse My Love Is Your Love na tua cassete, nunca a tinhas escolhido para este programa, se calhar. Pois não. E se não tivesse escolhido essa música, nunca tinha surgido o original para o Obrigado. O Obrigado, muito obrigado, a seguir o My Love Is Your Love ao inteiro. E está tudo, somos todos irmãos. Está tudo, é isso. Álbum Millennium. 1998, o álbum ainda foi em 98 ou não? Não sei. Sei que a música começava com um avião. Não, já foi lançado. Este foi o primeiro single. Foi. O Monitor 8. Pois, já foi lançado no dia 18 de maio de 1999. A imagem, comecei com um avião, não é? Exatamente, é no aeroporto. É, as meninas malucas pelos Backstreet Boys. Nós já escutámos aqui a faixa número 1 e a faixa número 3. Larger Than Life e Show Me The Meaning Of Being Lonely. Show Me The Meaning Of Being Lonely foi logo a segunda música a ser escutada neste programa. Faltava a faixa número 2 para completar o pódio. Yeah. Portanto, deste já estamos arrumados. Nunca mais quero saber do Millennium. Canção número 4, título I Want It That Way. Faixa número 2 do álbum Millennium. Intérprete Backstreet Boys. Os rapazes da rua de trás, que eu estou farto de ir ali à rua de trás no Cambon e nunca os encontrei. E orquestração, Max Martin Krasman. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I you are. estamos a chegar ao outono, caem as folhas, as temperaturas descem e os beijos ficam gelados. Esta música significa para mim muita coisa que eu aqui não posso contar. Mas também há muita coisa que significa que eu posso contar. Uma coisa é certa, esta música, digamos que para que os ouvintes possam ter uma ideia, a vaca de fogo está para a minha imaginação como um beijo gelado para a minha realidade. Aquilo que eu posso dizer aqui, e já disse isto, é a minha filosofia de vida. Enquanto eu cá estou, faço da minha vida o maior espetáculo. Por muito que a vida se me vá amargando, eu faço dela o maior espetáculo. Conheci, quando era pequeno, um grupo chamado Iniciadores, que basicamente recorriam a uma bateria, a um saco, não é um saxofone, a um trompete e a um órgão, para fazer as suas músicas. E pronto, é um saxofone também de vez em quando. E tinha uma voz inconfundível, que era a voz do Mário João. Não, não é esta era a voz era de uma fã, mas assim que eu falei Mário João, vocês viram que a reação... Pronto, o senhor já faleceu há 10 anos, mas isto é como a Amália, as pessoas continuam a admirá-lo. Porque é verdade, os mais conservadores, os que mais se lembram, não há, nem eu lembro-me disso, não há igual a Mário João. O sorriso com que interpretava as músicas, ou a tristeza com que interpretava as músicas. E esta é uma delas. Eu estou quase... Eu não tenho palavras para descrever. O cenário em que me coloca esta música do beijo gelado. Faz lembrar uma sala... digamos, à noite, ao final da tarde. Há aquelas luzes meio enfadonhas que estão... Como é esta que eu tenho aqui? Meio enfadonhas que estão acesas. Porque já é de tarde, noite, antes do jantar. Há aquelas cortinas de renda, mas assim com um castanho laranja, uma coisa muito esquisita. E basicamente ele, por enfim, comunica que vai embora. Mas ele vai embora de madrugada, ele não vai embora na altura do jantar, ele vai embora de madrugada. Madrugada, não sei, nos anos 80, não é a mesma coisa que madrugada agora. Era muito mais solitária. Das rádios locais que haviam, nenhuma ficava aberta 24 horas por dia. Mesmo das rádios nacionais isso não acontecia. Nem sequer na televisão. E portanto temos aqui, atenção, rádios locais na década de 80 eram rádios piratas. Não eram rádios locais. E nós temos aqui, eu realmente, esta música, ironicamente, cada vez diz-me mais. À medida que o tempo vai passando, eu sinto que a vida se me vai esfriando. E é, de certa parte, angustiante, de certa parte, indiferente, que assim aconteça. É uma música... realmente muito especial para mim. Porque apesar de ser uma música... Como é que eu posso dizer? Apesar de ser uma música... que está diretamente relacionada com o amargar da minha vida, não é uma música triste. É apenas e só uma música de despedida. Não é uma música triste. Ele até aceita que ela dê ao outro o carinho que lhe dava a ele. A única coisa que ele não quer é que o tratem mal. Só isso que ele quer, que ela seja sincera com ele. É só isso que ele lhe pede naquela canção. E pronto, é a minha terceira escolha para hoje. o beijo gelado do conjunto de iniciadores também serve de uma homenagem. Talvez à melhor voz. Não sei explicar. Uma das melhores vozes, vá. Da música portuguesa. Seja ela qual seja a vertente. Para mim, uma das melhores vozes da música portuguesa. O vocalista Mário João, que já agora, para quem não sabe, também fez parte. Também teve o seu disco a solo. E também fez parte do mítico Chama Viva. Mas foi nos iniciadores. Curiosamente, eu conheci o meu primeiro ensaiador de acordeão. Foi bombista. Porque eu tocava bobo. Foi bombista no conjunto de iniciadores. Portanto. Ou será bom batista? Porque bombeiro ou bomboeiro também não dá. Bombista é assim. Não sei, o que é que se chama a moça que toca bombo? Estás-me a perguntar? Sim. Sei lá. Não faço a mínima. Estava a ver se conseguia uma emissão só com o Carlos a falar, assim, bonita e tal, nem tenho que me fazer uma pergunta. Eu não podia ficar calado se eu não podia. Pensava que eu tinha desmaiado ou assim. Eu uma vez saí com os amigos e eles eram um casal de namorados e não sei o quê e tal, e às tantas lá adormeceram. Eu fiquei no jardim a conversar. Ou seja, não, eles adormeceram os dois no jardim e eu estava ao lado deles. Chamei por ele, não respondeu. Chamei por ela, não respondeu. Mandei mensagem para o telemóvel dele. Ele também não deu. Para o telemóvel ao teu lado. E ele também não deu. Olha. Mandaste-me. Sim. E ele não deu sinal. Resultado, quando me ligaram, pensava, até quando é que vocês vêm? Eu pensava que eles tinham morrido, por isso é que eu nem sequer atendi a chamada. Okay. Na altura era triste por gosto, agora de vez em quando é tristeza, mas na altura era triste. Mas eu disse, tu mandaste mensagens para o telemóvel e o telemóvel estava ao teu lado. Pois. Atrás de ti, neste caso. Vamos lá, música, é o que interessa. Então, música. Um beijinho. Então, chama-se gelado, não é? Um beijo com um gelado, o que é que a gente pode querer mais quando se está a namorar? Gosto de gelados. Se for frio. Pois. Se tiver no sono inverno, não quero. É. Já não sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus beijos o mesmo sabor. Tua voz já não tem a mesma ternura. Thank you. Não quis interromper o discurso do Carlos Bonaparte, depois acabei por falar, mas pronto, já vinha fora do contexto. Porquê é que tu dizes que as madrugadas dos anos 80 eram mais solitárias que agora? Ou noites, ou o que é que tu disseste? Porque agora há sempre vida, mesmo durante a noite. Mas tu esqueces de uma coisa. Até parece que não vives com essa década comigo, nessa altura. Na altura não havia internet, não havia 59 mil canais, não havia rádio à noite e tal. Sabes que é uma coisa chamada convívio entre as pessoas? De madrugada? Que existia. Não, há um bocado falaste à noite. Que existia muito mais do que mas, agora. Sim, mas eu disse que ele saiu de madrugada. Não sei. Está bem, depende. Bom. Okay, eu disse e de madrugada assim, também havia convívio. Já sabes quem é que achei das 10 a hoje. Não, mas não havia tanta. Repara, agora há muito mais atividade. Já percebi. Era o silêncio predominava. Sim. Às vezes no silêncio da noite. Bom. É como outros sinais, um sinal de ti, não é? Foi. Na década de 80 também era muito mais difícil ter um sinal de ti. Como dizia a música do Sétimo Legião, não é? Procura. Agora há telemóveis, agora há internet, não tenho nada disso. Muito bem, Oscar. Alinho, faz favor. Pois, é o que tu quiseres. Bem, nós vamos ouvir aqui uma música portuguesa, mais uma vez, e dentro do género dos iniciadores. Que eu tinha quase certeza, aliás, eu quase excluí esta minha escolha para hoje porque pensei que já tinha passado. Mas, posso já ter comentado essa música, ou eu, o Carlos, ou os dois, mas não passou. A música tem um motivo e o outro eu acabei de inventar. Mas, o motivo é o conhecer esta música só por causa de um verso. Foi uma coisa estúpida e rara, mas é no género. Eu só ouvia o meu pai e outros familiares por causa de um amigo meu que gostava, um amigo nosso, família. Olha, pai de uma das assistentes do Storyteller. Irmã do Estás Feito Moço. Pronto, o pai do Estás Feito Moço. O pai das raparigas estava sempre a cantar esta música e o meu pai ficou com aquilo no ouvido. Uma vez foram uma sardinhada lá em casa, não sei o quê. E chegavam lá em casa e estava: faz-me esse favor. E não sabia mais nada. Até que, sei lá, passar quanto tempo, já estava eu aqui na rádio. Acho que até foi o Carlos que me ajudou a dizer qual era essa música. Foi a música do Par em Par. Pois, se calhar foi. Ah, então se calhar estou a confundir porque... Confundi, quer dizer, estava na ideia de que, porque de que. Percebeste? Percebeste. Uhum. Uhum. Não, mas foi no Par em Par que eu passei essa música e tu... Ah, e tal. Os próprios versos da melodia fazem-me questionar algo que é. Quando uma pessoa deixa uma relação, deixa alguém, deve por completo deixar de pensar nela ou não, Carlos Bonaparte? Deixar de perguntar por ela, querer saber como está, como não está? Depende das circunstâncias. Pronto, já usou esta frase para 20 vezes hoje. Hoje não. Hoje não, amanhã vai usar esta frase para 50 vezes noutro programa. Depende. Eu acho que quando há uma questão de honestidade, é natural que as duas continuem a ficar amigas. Mas eu acho que, por exemplo, o que ele conta no refrão, eu não concordo. Esquece o nosso caso como eu também esqueci. Isso é um caso completamente negativo, obviamente. Isso é como outra coisa qualquer. Mas quando há algo, quando há sempre a retirar algo de bom e a aprender... Há sempre coisas boas a retirar de uma história, mesmo que ela seja negativa. Mas a história do esquecer o nosso caso, eu acho que não se deve esquecer as coisas. Ah, isso é para rimar. É para rimar, está bem. É a minha irmã e o sol da manhã. As notícias da manhã, exatamente. Mas não rima com nada, caso, para que é que estás a inventar? Esquece o nosso caso, como eu também o fiz, faz-me esse favor, não perguntes mais comigo. Aliás, nada disso rima. Nenhum das coisas. Rima na mesma. Ah, pronto, inventaste também. Ah, ganhaste, é isso. É tal a novela mexicana. Depois, e ao bocado eu disse que tinha um motivo arranjado agora à força, enquanto eu estava a pensar no nome do... no título da música. O título diz: tens perguntado por mim. E hoje alguém pode perguntar: tens perguntado por uns bilhetes? Porque houve um certo inteligente que durante esta semana à noite ia ter uma... ia assistir a uma peça teatral e esquece... Ai, o caraças. Ia assistir a uma peça teatral e deixou os bilhetes em casa. O Fernando Santana, que já passou aqui com Querem Lá Saber Que Falem. Sabias? Já passou aqui com essa música. Fui eu que escolhi. Ah. Já não me lembro porquê, mas foi possível. Porquê? O que é que tem essa música? Milá, é uma escolha minha, diz lá, não. Não conheço, não conheço a música, não estou a ver qual é que não é. Conheces. Numa resposta, a Ana, também do Fernando Santana. Portanto, é a terceira música do Fernando Santana neste programa. Vai desempatar um bocadinho aqui as coisas. Desta vez? Há muitas músicas, há muitos artistas que estão com duas músicas. Muitos mais ainda só com uma. Pois. Eu estive a ver ontem a lista. Quarta-feira, ontem. Ontem? Ah, pois foi. Tens perguntado. Vai fechar. Estavas aqui, mas foi. Escutamos Carlos Bonaparte, muito nesta emissão 147. Carlos Bonaparte, muito obrigado. Sérgio Nunes, Lenda da Fonte. Romana, como é que chama? Quem vê caras não vê rocações. Romana, quem vê caras não vê corações. Backstreet Boys on Monetary Way, a estragar o panorama, não uso, sem fazer publicidade de umas garrafas de água. Eu disse isto no quadro da música no outro dia. E depois daqueles Backstreet Boys, tivemos os Iniciadores. Não é os Iniciadores, é, como é que chama mesmo o grupo? Iniciadores, ou os Iniciadores, agrupamento dos Iniciadores, é uma coisa assim. Algo por aí. Com um beijo gelado. Terminem Iniciadores. Fecharemos, ou isso, se calhar termine e começa. Fecharemos com Fernando Santana. Tens perguntado por mim. Aos amigos, bem sei. Para a semana teremos uma emissão histórica, mais uma. Porque será a última dentro do terceiro ano de escolha que eu escolho. A verite. Portanto, vamos embora. E depois vai ser giro porque vamos ter uma emissão. De 5 horas. Vai ser a primeira emissão, se a memória não me interessa. Vai ser a primeira emissão que nós vamos mandar para o ar no dia mesmo. Sim. Mesmo no dia. Exatamente. Caraças, não é para toda a gente. A gravação e a publicação. Exatamente. Vamos embora. Então vamos embora. Fernando Santana, tens perguntado por mim? Até para a Pessana. Semana. Não é, não tem pé. Até para a Messana. Hã? Até para a Mesana. Semana, mas assim, NASA, como tu queiras. É melhor ficarmos com a música. Até para a semana. Perguntado por mim, quero saber onde estou. Depois da dor que sofri, não me digas que já não chegou. Hoje que sobrevivi, queres matar-me de novo, eis amor. Tens perguntado por mim, aos meus amigos eu sei. Como te atreves assim a seguir-me quando eu já estou bem? Ouve agora o que eu ouvi quando eu por amor te chamei. Esquece o nosso caso, como eu também esqueci. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece nosso caso, como eu também o fiz. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Tens perguntado por mim, tenho alguém ou estou só? Se ainda há lugar para ti e quem sabe futuro para nós. Não tens vergonha do fim que causaste, queres que eu tenha dó? Tens perguntado por mim,